agora. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra... O empresário Steve Reis também tá na área. A luz da minha vida não pode apagar. Hoje tá estilo empresário, mano. Meu amor, se e aí, a primeira dama. E aí, parceiro Natson. Lá do Açaí da Samarina também, do lado esquerdo aqui, só na manhã. E aí, como é que é aí fora agora? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. E diga, então, e não tá só o estilo empresário, não. O homem tá com a pólvora hoje. Foi tão ruim, eu também. Férias, pai. Quando a gente se deixou. Meu amigo Natsu. Olha pra mim. O homem do Açaí da Samarina tá na área. Diz, amor, e aí, Leonardo Oliveira? Vai mais terminar. Ele, o Raul, o Mano, o Mouse, o Costelinha. Rapaziada da panelinha tá na área. É doido, maninho. Esse é mais um que vai cair no gosto da galera. Já! A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem. Alberto Martins, ele gosta. Assim, ó. Tudo mudou. E ele? Não posso. E o meu amigo Paulinho da Prefeitura de Belém. Meus caprichos. O filho do Ed. O quê? Que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Mais tão bem. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh. Agora, cega de paixão. Gordo e Dinho Pressão. Só faz sentido a vida. Se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, oh, oh. Bem juntinho, meu amor. Por você eu faço. Deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Meu coração chorou. Ao vivo, ó. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Edinho Gordo, sempre amar. Pela primeira vez no Empório Belém. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. E aí, compadre Paulinho? Vem-te embora que o bagulho tá doido. Não vale a pena ter você. Quem gosta é Raul Stumano, mano. Panelinha, aqui do lado direito também, marcando presença. Leonardo Oliveira, amigo Mouse e o Custadinha. Pra todo mundo aqui, ó. Aí você vai saber. Bora, bichinho. Que perdeu um grande amor. Isso. Vai dançando, vai dançando, vai dançando assim, ó. Quero viver a vida como eu sempre quis, achar uma maneira de ser mais feliz, gritar com o mundo inteiro enquanto eu te amei. E a sequência, bregaço rolando. Mas você não deu valor, você não entendeu, você não me amou, você nem percebeu. E a ruiva falar assim pro Breno: eu me jogava aos teus pés, juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Ao vivo! Todas as vezes que você me amou, que eu me... Esse CD vai chegar lá pro Rio de Janeiro. Fazia juras loucas de amor. Ou é São Paulo que ela tá? Delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Agora! Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Pois meu coração não sente mais. E essa sequência, o Dieguinho manda pra sua esposa, Carlinha Monteiro. E ele fala assim pra ela: eu não sei por onde começar. No meu diário o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Caralho! Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo. Amigo empresário, o Breno Nibet, o homem que comanda Nibet 91, Breno Brasil, Buda, Buda das balas. Não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Agora, agora, Buda, já! Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi... Essa é a música do Leonardo Oliveira. Você só pensou em si. E agora? Mas agora que você está só, Jorginho Souza também tá na área. Olá, Jorginho! Um abraço pra você aqui dos irmãos! Tinho Pressão e Gordo. Seu Jorginho Souza é muito velha guarda. Agora não quer mais, sou eu. Esse é velha guarda! Dá logo uma vontade de cantar ao vivo. Ao vivo, ao vivo! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer e dançar o brega. Eu adoro você. Fala, Jorginho! Eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? O Gordinho vai cantar na embora assim, ó. A gente chega e faz a história. Ao vivo no Empório. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um balde, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, traz uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no empório, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional, um profissional. Um, dois, três, já! O Alberto Martins falou, do jeito que a galera gosta. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava pra você? Não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de ouvir tanto papo furado. Se desculpe, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero, essa minha baladeira. Por aí dá uma de beira qualquer. Dançar esse break, uma morena pai deck, uma lourinha sapec. Eu quero me saber. Arregaçando tudo! Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um bobo te amei que nem sequer pensei. Eu fui um bobo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar os impulsos do coração. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que se aqui morar comigo, loucura vai ser de novo acreditar. Mentira, verdade. O Dinho tá tocando só que a galera gosta. E a gente vai fazendo ao vivo assim. Vem comigo assim, na batida de DJ Dinho. Vai virar mais uma pra galera dançar. Dançar, dançar, pra lá, pra cá. Vivendo caqueado no gingado balançado. Ai, ai, e para o gererê com você. Não precisa convidar, vamos dançar gererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Segura! E ao vivo! E se você é careta, fique logo ligado, o Dinho Gordo chegou. Eles estão do teu lado e querem te ver chapado com o pó do amor. E se você é careta, fique logo ligado, o empório chegou. Fala, Gordinho! Eles estão do teu lado e querem te ver chapado com o pó do amor. Ai, ai, vai! Agora, agora! Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Me dar um novo amor, ser feliz por onde eu for. Curtir algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você ouvir o som do Mini Rubi, a convida produção com Ronaldo e o irmão. Viajando nessa Kombi que é um show que o povo consagrou. É a paixão da galera. Chapa Gravações CDs. Isso! Vai dançando, vai fazendo, caquinhado, caquinhado. Ai, ai. Você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Gordidinho já chegaram e vai mandar pras periquita. Gordidinho já chegaram e vai mandar pras periquita. Vem, vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu também mete a cara, XRE. Então bota, bota, bota. Bota na chota, bota, então bota. Pode fazer o que você quiser. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dancinha do viadinho. Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim, bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás. Dançando! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Mas chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, seu bar, é coisa de momento. Salto pra que coque, paque, morre, morre, joga dentro. Salto pra que coque, paque, morre, morre, joga dentro. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Me separei, tô solteira agora, que eu sou, tô solteira agora, que eu sou, tô solteira agora. Aqui no baile de favela eu vou sentar com a piroca. Me separei, porra! Me separei, porra! Só pra mulher que tá solteira aí, ó! Aqui no baile de favela eu vou sentar na tua piroca. E agora? Vem piroca, minha buceta tá solteira. Vem piroca, vem piroca. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vai, vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vem, vai, vai, vai, vai. Bota na minha, na minha pepê. Bota na minha, na minha pepê. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Segura embora! É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar. Gordo e Dinho Pressão. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher. E a galera vai dançando e o Dino vai detonando assim, ó. Bora! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Segura que o bagulho vai endoidar. Pra caralho, quer sentar na minha piroca. E vai dançando assim, ó. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e orgia. O nosso amigo Jeff Cedeirinha. Lá da Redenção, tá todo mundo aí, ó. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que eles ficam. Bagulho doido, mano. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Tô louca de lança, chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra mim. Vai preparando que o Dini Gordo tô na área. E o bagulho vai endoidar já já. A onda do sal chega no empório. E já já o bagulho vai ficar doido, ó. ai, ai, ai, ai, ai, vai, vai. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai. Chegamos, varai xereca. E comemos. Empório Belém. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu. Meu Deus do céu. Tomou só tapa na cara e saiu coreia quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreia quente. BR, se eu te contar, você não acredita. O bagulho vai ficar doido agora. Nada festa, era aniversário. Aniversário dela, comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. DJzinho Pressão e Gordo, vamos estremecer agora. Bora que tá na hora! Tem as estrelas, virão como o sol. A referência chegou no Empório Belém. Pra o mundo. E aí, dona Lu? Que te desejo. Obrigado pela moral. Obrigado pela credibilidade. E a gente chega pra mostrar o trabalho da gente assim, ó. E aí, maninho? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das solteiras, maninho? Vai começar assim, ó. Joga pra cima, joga pra cima que vai começar. Vai começar bagulho doido, vai começar bagulho doido. Vai começar, 5, 4, 3, 2, 1, vai começar, Dieguinho! Já vai, fogo, fogo! Você é o meu pai perfeito, oh, oh, oh. Você é o meu...

Daqui a pouco ele vai detonar. E ele vai pro Ibiza também. Meu novo namorado. Breno Brasil. O comandante do pé. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Japa Gravações. Oh, oh, ai, ai, vai virar, vai virar. Bora, puta das balas, vai, vai já. Viado. Me deixa na batida, na batida, na batida. Bora, bonito, que o bagulho tá doidão. Vem comigo, vem comigo, vai vir. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai quebrando, vai quebrando, quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril, vai quebrando esse quadril. É a referência, ela é empório, Belém. E a galera vai dançando assim, ó. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Vai jogando, e vai puxando, vai jogando. 5, 4, 3, 2, 1, tchau. Sinto saudades do que a gente não viveu. Ao vivo. Eu só queria uma chance pra te provar que eu vou te fazer. Rock diferenciado, mano. Os teus pensamentos impuros. Só assim pro Léo usar um sapato, mano. Por esse lado. Ele e o Raul Suman, só assim pra usar um sapato, tá doido? Tem que botar um rock doido dentro do shopping pra usar um sapato. Com prazer, não quero nem saber. Tá só chulé esse sapato aí daí. Bora que vai virar zorra, vai virar zorra! Bora, Boninho! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Nath Steve Reis, o Raul Stumano, o Mouse, o Leonardo Oliveira, o Costelinho Vitinho e o Leandro Bezerra. E o gordo Rio de oh! E o gordo Rio de E o gordo Rio de Meu Deus do céu. Bagulho em doida, pô. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogadores, empresários. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg, reg. E lá no final do ano é revoada com as bebelas. Só que de casa que vai indicar. Puxei na minha folha ali o 57 de pepeca. Desceu na boca, vê quem vai tá lá. No veneno, o cabelo é a boia, cabeça, o camelo. Tá bonitão, vendo a cara na patinha, já tem que ligar o seu. Bora, Vitinho, equipe 5. Bora, moleque. Como é que é? Cada chicotada vai, meu búfalo. Ai, chicotada animal. Que negócio é esse? Cada chicotada vai, meu búfalo. Ai, cada chicotada animal. Que negócio é esse? Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Bora, badala, bora, badala, bora, badala, bora, badala, bora, badala, bora, badala. Como é que é? Solta aquela do pega-pega. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Seu nome tem. telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém mais. E dona Leona Oliveira! Fica sem ligar, se me trata desse jeito, esse bora, Márcio, bora, meu. Ao também. Sabe que eu te dei. O Vitinho, o Costelinha, tá todo mundo na área aí, ó. Celular, uma mensagem que eu mandei. Armazenar, vou bora, meu parceiro Nádio, você, o Steve Reis. E a sua primeira dama. Não vou brigar. Vou... Daqui partiu Ibiza. Não, é só arriscar. Finge que já me esqueceu. Sabe, vamos se ligar. Meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Deixa eu ligar, acordar, fica pro meu celular. Essa é a música do Leonardo Oliveira. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você é. Gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Vai, Marlon Beach. Vem fazer teu destino, vem. Oh, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. Tá, só duas. Esse é o jogo, vai deixar louco.